Entre cadáveres sangrando, ajoelho, faço minha prece. Quantas vidas tristes vão morrer porque não deve? E quantos vai aos prantos, vão chorar vendo seus filhos fuzilado nas biqueiras ou estrupado, morto nos presídios? É mesmo incrível, qual é a explicação? Quando o filho vem pergunta do seu pai, do seu irmão. A cena é triste, é comovente, até umas horas. Muitos já se foram dando fuga ou nas trocas de bala. Em meia vala com os projetos de traque é parado. Se esqueceu que o crânio é de osso, não é blindado. Mas um coitado que na louca vida teve pouco. Diabo ostenta, te seduz na ilusão do ouro. Que bobo, subiu no penhasco, caiu de cima. Com três no globo era mais um destaque pra polícia. De que adiantou os turbinado com os bancos de couro. Aperta os nitro em direção da maca do soro. E não é sono, os olhos fecham, é a morte. Engata a quinta, 130, engatilhar as Glock. Mais uma alma pecadora sobe ao céu. Na lei divina é julgado no banco dos réus. Mas Deus é mais, né não, Tiagão, não é mais ou menos. Só se lembrou do Senhor nas horas de medo. No desespero, só faz o sinal da cruz. Quando tá pronto de 3-8 na agência de capuz. A luz que resplandece a alma dos guerreiros. Para e pensa se compensa seu próximo enterro. O clima é tenso, infelizmente muitos já se foram. Aqui é delitos, kamikaze do gueto nas torres. O clima é tenso, no céu só brilha traçante. As estrelas sumiram em meio ao rio de sangue. Só mafioso, linha de frente no coração. Pra gravar o amor no peito e não as flor no caixão. O clima é tenso, no céu só brilha traçante. As estrelas sumiram em meio ao rio de sangue. Só mafioso, linha de frente no coração. Pra cravar o amor no peito e não as flor no caixão. Eu não queria ver o crime como um tiro certeiro na memória de um soldado rosa. E não morteiros, estilhaço, som de tiro. Mente profana, inevitável, indispensável. Mais um corpo na lama. De bala eu vejo vários, no crime legionário. De camisa na cara, nos cortejos funerário. Sou filho do rei dos reis, que deu a vida. E nas minhas chagas abertas, ele que passou morfina. Deixei de exercer antigas, malditas regras. Levanto a mão pro céu, empunhando arco e flecha. Pra dar o sangue e o suor, e no olhar o sofrimento. Se a vontade da carne é matar, ódio e veneno. E eu que sempre sonhei ter merecido a honra, andar de Porsche em Paris, degustando pratos de lagosta. E no San Siro, assistindo um jogo do Milan. Não tá numa cama com vários pinos de platina. Poder viver em paz, sem chacina nos barracos. No sussurro das gaivotas, aos uivos dos leopardos. Tenho fé pra provar que Cristo é imbatível. No meu túmulo não vai fracasso com letra legível. Diferente ao inimigo, que não se assemelha ao que glorifica, coça feridas com caco de telha. Olhar pro céu e ver lá na frente. Delito, Tiagão, kamikaze, linha de frente. Na memória eu vejo um sonho de moleque, ao menos pra trampar, dar um rolê de alfamé. Ainda tá vivo no coração e na inspiração. No calvário Jesus morreu e não foi em vão. Glória ao Pai pelo amor, pela cura inexplicável, pela misericórdia, pela vida de um soldado. Mas aí, enquanto nó da guerra não desata, meus sonhos de menino não desce pela privada. O clima é tenso, infelizmente muitos já se foram. Delitos, kamikaze do gueto nas torres. Infelizmente muitos já se foram. Delitos, kamikaze do gueto nas torres. É isso mesmo, delito, satisfação, meus queridos. É nós mandando salve aos kamikazes do gueto contigo. Tamo nas torres, de lá mandamos um salve. Foi difícil o trajeto, mas nunca fujo do combate. Lobos enfrentamos, várias dificuldades. O gigante deu rasteira, respondo com vontade. Que nem as automáticas detonam as frustrações. Que nem um fuzil russo, as novas drogas, Holly Potter. E vê a molecada, tudo de quadrada, de capuz. Louco pá, dispara a rajada. Não teve oportunidade, os corre na escola. Viveu com armas, drogas, sangue e morte toda hora. E vê psicopata cada dia mais sinistro. Os moços crescem fura e rebenta no latrocínio. Tudo tá em pânico, é sangue que vai manchando. É só as ponta oca na mira, explode crânio. É só cadáveres, cachaça e droga, é só desacerto. No gueto é estranho, nos globos e os caixão preto. Veneno, lágrima descendo, morreu mais um. Embaçado é saber que essa cena aqui é comum. Passou do lado, o corpo furado, fingiu que nem viu. Se não é parente seu, que se foda quem subiu. Sofrimento é pra família, as coroas sofredoras. Quantos que acharam a ruim, correndo atrás da boa. Um projeto alojado na espinha, tá varalita, sem rolê de RR, é só peão nas cadeiras da Freedom. Só ladrocínio, quantos que vi condenado, vai pro fórum com a certeza de tirar os 12 fechados. O que sobrou pra nós foi só viver e narrar o clima tenso do interior e da capital do Paraná. Os moleque em quadra, bota pânico no asfalto, GPS da L200 vai pro desmanche de carro. Quer ver a mãe desempregada, ladrão, não pensa duas vezes o crime é ou não é ilusão. Aterroriza a sociedade, se tranca nos flat, põe chip no cu da burguesa, rastreada por satélite. Nem assim não adianta, saiu do banco é aquilo, outro menor quer ser protagonista do som do delito. Amanhecer no chão de terra, todo rajado, ou tira 13 e se formar no crime, no Zé do Cantário. Ninguém liga pro moleque baleado no SEAT, pra família notícia ruim. Aí senhora, o coração do seu filho não bate. Deus deu segunda chance, mas não adiantou. Foi trocar tiro com a rota no assalto, aí o chicote estralou. O crime é tenso, eu tô ciente, né, de hoje é desde os 12. Já tinha bandidão que entrou por pose. Eu já vi muitos cair nessa vida sem glória, mais uma página virada do livro. É só história. O inimigo vem aqui, quer me dar fama, sucesso. Vem que vem, doidão, entra aí que é só processo. Mas eu prossigo, sagaz, por aqui fazendo a minha, evitando as maldades sem entrar em patifaria, presenciando desacerto, mortes por nada, tiros na calada. Foi de rajada e a consequência dessa guerra, corpos pelo chão. Quando houve eco de tiro, nossa, corta o coração. Sem entender o porquê, outra lágrima que cai no rosto da coroa e o diabo se satisfaz. Faz AK-47 que massacra a favela. Vou nessa, engatilha quadrada, entra na guerra. Esse é o pensamento da molecada, calibre bom na cinta pra defender a área. Na guerra do crime, o final é sempre triste. Achar que alguém ganha, tem quem acredite. O clima é tenso, eu tô ciente, né, de hoje. Delitos kamikaze do gueto nas torres. O clima é tenso, eu tô ciente, né, de hoje. Delitos kamikaze do gueto nas torres.